Ali bateu de novo, desce Alessandro pela meia direita, procurou penetração, Juninho perdeu bola, é lançado, cruzou na área, Edmundo vai marcar, tirou e pro gol! Alessandro e Juninho, Edmundo no comando nas costas dos Becks, colocou.